Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa, já sabem, um podcast em arquivo.org, somos também ouvidos no Porto. Apesar deste programa se centrar mais em Lisboa, há com certeza alguns pontos de contacto com políticas na cidade do Porto. Hoje temos o Carlos Ardisson do CDS, o António Proa do PSD e a Ana Jara do PCP. Carla Madeira do PS não pode hoje estar presente. Vamos falar basicamente das contas da Câmara Municipal de Lisboa, que terminou o ano de 2024 com um resultado negativo nos menos 9,9 milhões de euros, um resultado melhor do que no ano anterior. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. António Proa, vou mesmo começar por si. Ora viva, Antonieta, boa tarde também aos meus colegas de debate e aos nossos ouvintes. Eu neste primeiro minuto quero fazer referência à procissão da Senhora da Saúde, que se realizou neste fim de semana que passou, no passado sábado. Esta procissão, a procissão de Nossa Senhora da Saúde, é a procissão mais antiga que ocorre em Lisboa. Teve início em 1570. Século XVI, portanto. Precisamente, e acontece por decisão do Senado da Câmara Municipal de Lisboa, que é em 1970, para agradecer pelo facto de a grande peste de Lisboa não ter provocado maiores danos, apesar de tudo morreram cerca de 60 mil lisboetas, mas ainda assim foi considerado que, graças à Nossa Senhora da Saúde, não houve ainda mais problemas na cidade. E desde essa altura que se realiza esta procissão, que parte da capela de São Sebastião da Mouraria, também ermida de Nossa Senhora da Saúde, no Martim Moniz, e percorre as zonas mais antigas da cidade, nomeadamente a Mouraria e a Baixa da cidade. Esta procissão, inicialmente, partia do Colégio dos Meninos Órfãos, na Mouraria, é, portanto, uma procissão muito querida pela Mouraria, pelas gentes da Mouraria, e que se realiza com apenas duas interrupções, como eu disse, desde 1570. Teve uma interrupção entre 1910 e 1940, durante a Primeira República, e depois teve uma interrupção entre 1974 e 1980, tendo sido retomada em 81, e desde essa altura tem decorrido todos os anos. Para quem nos ouve, é uma procissão que, como eu disse, é muito querida pelos lisboetas, pelas gentes da Mouraria, e apesar de poder parecer estranho uma cidade como Lisboa, cosmopolita, capital do país, realizarem-se procissões, esta procissão tem a adesão de muitos milhares de pessoas e é importante para muitos lisboetas, e eu queria aqui fazer essa referência. Muito bem, Ana Jara, o seu minuto. Muito boa tarde a todos os que nos escutam, também aqui ao painel do Fórum Lisboa. O meu primeiro minuto vai para uma notícia que surgiu a semana passada e que diz que Lisboa liderou o crescimento do preço da habitação na Europa. Diz esta notícia da Forbes que Lisboa cresceu 5,7% este preço da habitação, enfim, relacionado com o mercado imobiliário, e que estes 5,7% que cresceu Lisboa vão à frente de cidades como Madrid, Dublin ou Zurique. E eu queria focar este assunto porque, na verdade, esta situação não interessa à maioria das pessoas que vivem, trabalham, estudam em Lisboa, e interessa antes a quem faz da cidade um negócio e que queria, enfim, também contribui para adensar esta situação. São eles fundos imobiliários, promotores imobiliários, portanto, uma minoria face à maioria da população que fica, assim, com acesso à habitação muito dificultado. Oh, Ana Jara, o motivo, o lema desta sua, deste seu minuto, repita, por favor, porque no primeiro, nos primeiros segundos a Ana Jara não estava comigo. Estava-se a ouvir por outro microfone e não se estava a ouvir bem. Para quem tenha dúvidas... O meu primeiro minuto vai para a habitação e para o aumento de custo, uma notícia recente da Forbes... É isso, era essa parte mesmo que não se ouviu bem. Se relata que o resto Lisboa já se tinha ouvido. Liderou o crescimento do preço da habitação na Europa, tendo crescido 5,7% à frente de Madrid, Dublin, Zurique, enfim. É um índice com 44 cidades mundiais e Lisboa é a sétima cidade que mais valorizou nos últimos 12 meses. A primeira da Europa com o acréscimo destes 5,7% no preço médio da habitação. Portanto, eu ia dizer que isto, esta situação interessa essencialmente a uma minoria que faz muito lucro com este imobiliário, ampliar, não é? Exato, com o ampliar destes preços e deste custo desta habitação, mas que isto não contribui em nada para a economia local, não contribui para se viver melhor na cidade de Lisboa. Aliás, Lisboa tem 48 mil casas vazias e muitas delas são estas casas que valem muito dinheiro. Estão vazias porque elas são ativos financeiros e ninguém vive, ninguém as habita e elas estão ali à base da especulação, a ampliar o seu valor de mercado, mas ninguém pode habitá-las, ninguém as habita de facto e não há coisa pior para uma cidade que não ter habitantes. Queria também dizer que neste momento, e agora também em face de termos uma eleição, é um pouco terrível sentir que quem habita em Lisboa, e neste caso eu ponho nesse papel uma pessoa que habita Lisboa, e é quase um privilégio habitá-la e ter uma renda que equivale, embora seja, enfim, uma renda que equivale a qual eu posso pagar e que equivale, em termos médios, a uma metade de um salário. Devo dizer que isto não é verdade para a maioria das pessoas. Nós temos um país cujo salário mínimo são 870 euros, peço desculpa, 870 euros, e que o preço médio da habitação é 1097, uma habitação com 70 metros quadrados em Lisboa, portanto um T2 tem este custo. E portanto ele fica muito aquém do salário que as pessoas têm para viver. E portanto esta situação é uma situação que nós... Enfim, nós, a força que eu represento, a CDU, neste caso, tem tentado travar. Nós apresentámos um Plano Nacional de Habitação que deverá alocar 1% do Orçamento Nacional para a Habitação, com medidas como habitação pública, combater a especulação imobiliária, pôr fim a estes benefícios fiscais dos fundos imobiliários que destroem a cidade, têm destruído Lisboa, nesta... concretização que é de uma cidade habitada com uma economia local forte e não que o dinheiro se esvaia para estes fundos internacionais em paraísos fiscais, etc. E por fim também para quem quer comprar casa, que é um direito também cada vez mais enfim, fora daquilo que é a classe média, que outrora pôde pagar uma compra de uma casa. Outra medida nossa é pôr a banca a pagar o esforço das famílias para conseguirem ter uma casa, porque neste momento a banca lucra e não há um esforço para diminuir todas estas taxas, todo este esforço que é muito grande para a maioria das famílias. Portanto, é esta alerta de Lisboa cada vez mais cara e os salários que não aumentam o custo da habitação. Carlos Artesano, falta ouvirmos o seu minuto também. Boa tarde a todos, aqui os colegas, os nossos ouvintes em Lisboa e Porto. Eu pensei fazer algo diferente, porque no domingo há eleições, todos nós sabemos, há eleições legislativas, todos, espero que estejam todos preparados para ir votar, mas se calhar nunca pensaram no que é necessário para que às 8 da manhã as urnas abram nos diversos locais para se poder votar, o que é que foi necessário preparar antes. E dizer desde já que o presidente de cada junta de freguesia ou o presidente da comissão recenseadora dessa junta de freguesia, quando são marcadas eleições, a Junta é contactada para saber se pretende manter o número de mesas que costuma ter nos outros atos eleitorais. Por exemplo, na altura do Covid houve um reforço do número de mesas, pois era necessário manter mais distância e ter menos pessoas por cada mesa. Hoje em dia já as coisas recuaram um pouco. Depois há como é que as pessoas vão parar às mesas. Ou se inscrevem numa bolsa de agentes eleitorais, nas juntas de freguesia, ou são também indicadas pelos diversos partidos que concorrem a essas eleições. Há também uma reunião preparatória organizada pela Junta de Freguesia, onde é feita a distribuição desses lugares. As forças políticas propõem, dizem que têm 15, têm 10, têm 5 pessoas, uma pessoa, e, portanto, as pessoas são distribuídas pelas mesas para estarem distribuídas de forma o mais sério possível. Portanto, não se coloca toda a gente só de um partido, só numa mesa, são distribuídas por todas as mesas e de forma a que sejam o mais diversas possíveis, e as pessoas são convocadas por carta, são informadas que foram colocadas nessa mesa. Têm que chegar mais cedo. Este ano julgo que será uma hora mais cedo, já houve casos. Mas as pessoas voluntariam-se para esse trabalho, ou, não é? Sim, ou através da inscrição na bolsa de agentes eleitorais, ou através da indicação dos partidos e de informar os partidos com que têm dessa mais proximidade, dessa disponibilidade. No dia das eleições, uma hora ou uma hora e meia antes, encontram-se no local, a mesa é começada a ser tratada, os votos, os papelinhos são todos contados, tem que ser tudo contado, tem que ser tudo contabilizado. Só para dizer que há um presidente, um vice-presidente, um secretário, que é quem tem que fazer a papelada, e dois, falta-me o termo, escrutinadores. Muito obrigado, António. Estava agora a falhar-me, era assim que tornamos isto mais interativo. E portanto, 5 pessoas, têm que estar sempre 3 pessoas na mesa, porque as pessoas ou vão almoçar ou têm que ir à casa de banho, mas tem que se assegurar que naquelas horas têm sempre que estar 3 pessoas, sim. Na mesa. E depois eu já percebi que os partidos têm sempre alguém que os represente, nem sempre. Podem estar também delegados dos podem partidos estar políticos, não é? Verificar se podem estar se passa nas mesas indicados por eles, mas podem ainda ir delegados a verificar, ir a determinadas assembleias, às mesas, assistir, não podem intervir em nada, mas podem estar a assistir à votação e ao processo normal. Se houver alguma coisa, as pessoas podem reclamar, se qualquer cidadão pode reclamar. Depois disso tudo, no final, quando se chega às 7 da tarde, as urnas, as portas, as assembleias de voto são encerradas, é que procede-se à contagem. Contagem de todos os votos, os brancos, os nulos, os votos por cada força partidária, são no mínimo contados 2 vezes por diversas pessoas, no mínimo 2 pessoas. Feitas as contas todas, os papelinhos têm que bater todos certo. Faltou uma coisa, que é, antes das mesas abrirem de manhã, o voto antecipado, que neste caso já foi no domingo, é também descarregado antes da primeira pessoa chegar. Esse voto, essa pessoa é considerada como tendo votado nessa Assembleia de Freguesia, e o voto introduzido em urna, fechado, sem se ver o que é que a pessoa votou, como é lógico. Mas para quê? Para impedir que alguma pessoa que tenha votado antecipadamente seja a primeira a chegar de manhã e que aproveite ainda não estar descarregado o voto e pudesse votar 2 vezes. Portanto, isso é uma condição essencial, assim. Salvaguardando sim. Assim. No final, conta-se, fazem as contas todas, quando tudo bate certo, esses dados por mesa são entregues à Junta de Freguesia, que depois comunica por mesa à Comissão Nacional de Eleições, que está a acompanhar, e os dados depois, mais tarde, vêm a aparecer no site da Comissão Nacional de Eleições, nas televisões, tudo isso. Portanto, depois deste trabalho todo, eu espero bem que os nossos ouvintes estejam mesmo motivados para irem votar e que... Contra o abstencionismo, para irem votar, façam, não é? Aquilo que devem fazer, que é pronunciar-se, seja qual for a área política, que partido queiram, que com quem mais se revejam, que compareçam em força e votem. Bom, vamos falar da Câmara de Lisboa, que terminou 2024 com um resultado líquido negativo no valor de menos 9,9 milhões de euros, depois de um aumento de 8,7 milhões face a 2023, ano em que tinha registado menos 18,6 milhões de euros, segundo dados divulgados pela autarquia. Os dados constam do relatório de gestão e contas, referente ao ano de 2024. A CML informou que o resultado líquido de 2024 registou este aumento de de 8,7 milhões, passando de um resultado negativo de menos 18,6 para um de menos 9,9. Ou seja, há aqui uma melhoria nas contas, Ana Jara? Ou isto é muito redundante dizer só isto? Eu acho que talvez não seja o ângulo mais interessante para analisar para as contas. Desenvolver aqui a questão das contas da Câmara. Eu devo dizer que nós já vamos quase no fim do mandato, portanto vamos a 75% do mandato, mais de 75%, e Lisboa tem mais de 1.000 milhões de euros por ano. Portanto, é uma quantia... É um orçamento considerável. É um orçamento maior do que alguns ministérios. Portanto, é um orçamento muito acima das câmaras do país. E, portanto... A Câmara diz também que em 2023 registrou um resultado negativo de 18,59 milhões por causa do acréscimo de gastos, nomeadamente com a Jornada Mundial da Juventude. Faltava-me ter lido esta frase. Sim, isso não há dúvida que às vezes há anos excepcionais com atividades excepcionais. Mas o que é cada vez mais claro é que há, de facto, uma contradição entre o dia-a-dia das pessoas na cidade de Lisboa e o que se divulga na máquina de comunicação de Carlos Moedas. Que, aliás, devo dizer, não esteve presente no dia em que as contas foram discutidas, uma demonstração de manifesto desinteresse por um assunto tão relevante como contas públicas da Câmara a qual preside. Que diríamos se o Presidente da Assembleia da República não presidisse ao órgão para que foi eleito. Mas Carlos Moedas não presidiu nesta reunião das contas, da apresentação das contas da Câmara, e também não presida muitas reuniões que a Câmara tem que não são públicas, e portanto é importante este balanço também ficar feito. Enfim, preside também àquelas que entende que deve presidir, não é? Tem essa prerrogativa. Mas ele é o Presidente do órgão. Ou está fora do país, não é? Presidente... Eu julgo que foi o caso. Mas, imagino que seja, não, eu estou a dizer não, este parênteses, não, imagino que seja uma prerrogativa dele poder participar em determinadas reuniões, obviamente, e noutras não, mas fazer-se representar. É qualquer órgão a que se preside, portanto, que se é eleito para presidir, penso que é a personagem importante para fazer da ordem de trabalhos as discussões e inteirar-se também dos temas de uma maneira profunda, o que não acontece noutras ocasiões. Portanto, é uma oportunidade, e Carlos Moedas fica muito aquém nesta assiduidade ao órgão que preside. Queria deixar isto claro, dito, porque estamos quase no fim do mandato, portanto é relevante essa situação. Um ponto que eu queria focar, que penso que é uma matéria da qual também já podemos fazer um balanço. A questão dos transportes e o caos nos transportes. Temos ao fim de 4 anos uma Carris autocarros que não tiveram a revisão da sua rede, não tiveram reforço. Que a Ana fosse falar sobre a greve da CP, mas não. A questão da... A propósito de caos. Não, eu falo do que tem a ver com a Câmara, porque a Carris é uma empresa municipal, portanto, a Câmara pode ter um bom papel em melhorar este serviço, e não teve. Portanto, nós temos uma velocidade média de viagens cada vez mais lenta, tão lenta que, enfim, a maioria das pessoas que frequenta pode-se aperceber e até desistir de frequentar. E, enfim, há um insuficiente investimento na Carris no que se refere à contratação de novos trabalhadores, à fixação dos existentes, à adequação da rede de serviços às necessidades da cidade de hoje, tal como propôs o PCP neste mandato ainda e que até agora não avançou. Nós propusemos a revisão desta rede 7 da Carris. Portanto, isto é fundamental, porque os transportes é a forma de como as pessoas que vivem, trabalham, estudam na cidade de Lisboa se deslocam. Portanto, uma cidade que não tem bom transporte por parte da Câmara, em que não há investimento nesta matéria, é uma cidade que não funciona. Portanto, nós temos uma cidade cada vez mais disfuncional. Devo lembrar também as pessoas que trabalham, estudam e não habitam em Lisboa, que têm, enfim, desde o mandato passado, o passe intermodal. É uma luta de 20 anos do PCP, toda a gente disse que era impossível, finalmente no último mandato veio para cima da mesa este passe metropolitano, mas devo dizer que é cada vez pior o transporte público para as pessoas que não habitam na cidade de Lisboa também, com uma grave disfuncionalidade deste sistema de transportes públicos que não é, de facto, afinado e ajustado às necessidades das pessoas. E a Câmara também não se preocupa com isto, nada fez, enfim, vemos estas coisas ultrapassarem o tempo, o prazo, e tudo não se faz, enfim. Carlos Moedas reclama este passe, o passe gratuito para maiores de 65, mas se os transportes não funcionam, enfim, e se esse passe é só válido em Lisboa, também é muito pouco. Bom, cultura, economia e inovação, esta tríade que Carlos Moedas... é quase a sua imagem de marca, esta cidade da cultura, economia e inovação, com grandes eventos de projeção internacional, entre os quais, enfim, o grande protagonismo das jornadas, mas outros também, o Rock in Rio, o Web Summit. Isso já vinha atrás tudo, mas sim, mas que sim, se continuou. E este Opto, aquele festival da Opto, não me lembro do nome, peço desculpa. Aquele festival. Tribeca? Exatamente. Pronto, esse sim é uma marca dele. Com este forte fomento ao turismo, à economia dos unicórnios, para quem não sabe, são grandes empresas, mas que não investe na grandes promoção... Grandes startups, não é? Exatamente, a fábrica de unicórnios. Mas que não investe na promoção do comércio local, designadamente na sua fixação, na valorização, qualificação, por exemplo, nos mercados municipais, que são equipamentos de abastecimento fundamentais para a cidade, para termos alimentação mais acessível, mais barata, de produção local, enfim, isto tudo não se proporcionou. Há de facto um reduzido volume de investimento para o tipo de economia urbana local, e um atraso no necessário investimento na valorização dos equipamentos neste caso. Para terminar, Ana, penso que poderemos ir a uma segunda ronda. Exatamente, pronto. Queria só falar de um ponto, que é a taxa turística, porque nós temos e observamos que este valor 2024 é o maior valor dos últimos 3 anos, 49 milhões de euros. Isto, embora registre uma boa execução, portanto este dinheiro é todo consumido, nós não vemos que ele tenha vindo a fazer a mitigação dos efeitos do turismo, nomeadamente, vou dar um exemplo, toda a gente percebe, esta questão da... Para onde iria ser usado, não é? Sim, a questão da higiene urbana, por exemplo, e outras questões. Nós temos um estudo da capacidade de carga turística que visava ordenar o turismo e perceber como é que podemos mitigar isto. E isso não foi, não está expresso, e nem as contas da Câmara contam para qualquer mitigação do turismo. Bom, já vamos ouvir a seguir a opinião do António Proa. Fazemos um pequeníssimo intervalo. Até já. Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Nem mais, e temos estado a falar do orçamento da Câmara de Lisboa, da apresentação das contas da Câmara. António Proa, vamos ouvi-lo agora a si. Estamos na segunda parte do Fórum Lisboa, que agora começa. Muito bem. Para os nossos ouvintes que começaram a ouvir o nosso programa quando a Ana Jara estava a falar, fez bem dizer que vamos falar sobre as contas da Câmara, porque era isso que eu julgava que íamos fazer, falar sobre as contas da Câmara. Não foi isso que a Ana Jara fez, aproveitou para falar sobre outras coisas, outros temas que não estavam na nossa agenda. Eu vou resistir a responder aos temas que não são as contas, que é esse o tema que ficámos de conversar, mas não resisto apenas a fazer um reparo. A Ana Jara há pouco fez referência aos unicórnios como se fosse um capricho de Carlos Moedas, que sem consequências para a cidade. Pois é bom que os nossos ouvintes saibam que os tais unicórnios, primeiro, são grandes empresas que valem mais de 1 mil milhões de euros, que se instalam em Lisboa e que desenvolvem a sua atividade em Lisboa. Carlos Moedas é responsável por trazer 14 empresas dessas, grandes empresas, que têm capitais superiores a 1 mil milhões de euros. Que trazem dinheiro para a cidade, não é? Mas para que as pessoas percebam a consequência que tem para a cidade, esses unicórnios significaram, só neste mandato, na cidade de Lisboa, a criação de 15 mil novos postos de trabalho. E, portanto, isso significa emprego, significa riqueza para as pessoas, para 15 mil significa pessoas. Bem-estar para as pessoas e qualificação da cidade. E, portanto, não vale a pena menorizar, menosprezar, quase gozar com a história dos unicórnios, lá porque as pessoas à partida podem não saber o que é. É uma estratégia bem sucedida de Carlos Moedas e ainda bem para Lisboa. Pena é que os partidos da oposição procurem apocar apenas porque não lhes dá jeito, como foi o caso manifesto da Ana Jara há pouco, para além dos outros temas que referiu, que não tem nada a ver com contas. Ora, como o que estava combinado era falar sobre as contas do município de Lisboa, é sobre isso que eu vou falar. Começando por fazer uma nota mais ou menos técnica relativamente à questão do resultado líquido negativo que a oposição, de forma tão oportunista, resolveu referir e sublinhar no resultado do exercício de 2024 da Câmara Municipal de Lisboa. Os resultados líquidos negativos são uma dimensão contabilística que não revela a saúde financeira do município. Resultam de parâmetros contabilísticos, mas que não têm uma relação com a saúde financeira do município. Portanto, seria melhor que não houvesse resultados líquidos negativos, mas haver resultados líquidos negativos não é um sinal, um sintoma de falta de saúde financeira do município. E neste caso eu referi que melhorou, porque o negativo baixou, certo, de 18 ou 16 para 9,9, não é? Eu preferia referir-me a coisas que têm uma tradução prática, palpável, na gestão da cidade. O saldo orçamental da cidade foi positivo em 24 milhões de euros, dado um. Outro dado muito significativo e que diz alguma coisa às pessoas: a execução da receita do município foi de 85%, ou seja, o município executou 85% daquilo do que tinha proposto fazer, que tinha do que tinha proposto gastar. E isso significa um valor recorde em termos de execução, em termos de eficiência da utilização dos recursos públicos que foram colocados à disposição do município. E já agora que estamos em jeito de balanço, importa dizer que a média de execução deste mandato é superior em 10% à média de execução do mandato anterior. Ou seja, este executivo conseguiu fazer mais com o dinheiro que tinha à disposição. E mesmo tendo mais dinheiro, conforme a Ana Jara também fez questão de referir, um orçamento superior a 1.000 milhões, a Câmara, mesmo tendo em conta esses valores absolutos, a Câmara foi mais eficaz na utilização, na tradução de obra, de investimento na cidade de Lisboa. E por falar em investimento, o investimento deste ano do município foram perto de 300 milhões de euros investidos na cidade pela Câmara Municipal, correspondente ao maior investimento da história do município de Lisboa. E já agora, como estamos também, como eu dizia há pouco, em jeito de balanço de mandato, o investimento deste mandato foi em média superior em 65% ao investimento que foi feito no mandato anterior. E agora, particularidades deste orçamento, destas contas, que vale a pena que os lisboetas saibam. Em primeiro lugar, mais uma nota sobre a saúde financeira do município: a capacidade de endividamento do município aumentou, e aumentou muito significativamente, mais do que duplicou. E isso significa a saúde, isso é a leitura da saúde financeira do município. O município tem uma capacidade para se endividar, ou seja, tem recursos próprios que lhe permitem endividar-se, se for preciso, mais do que aconteceu no passado. É verdade que o endividamento aumentou. E porquê é que aumentou? Aumentou porque, ao contrário do mandato anterior, neste mandato a oposição não permitiu que o município pudesse alienar património, que é uma ferramenta normalmente utilizada na gestão de todas as autarquias. Ou seja, o executivo de Carlos Moedas quis vender algumas coisas e a oposição, exatamente, bloqueou a venda dessas. Vale a pena dizer qual é a medida da diferença para o mandato anterior. Imobiliário, suponho. No mandato anterior houve receitas de venda de património da ordem dos 800 milhões de euros. Neste mandato foram apenas 23 milhões de euros. E, portanto, retirando a comparação com o endividamento, com esse impedimento de vender património, ou seja, se compararmos o resultado da exploração que é uma dimensão que não tem em conta nem os empréstimos, nem a venda de património. No mandato anterior, esse resultado de exploração era negativo em 90 milhões de euros. Neste mandato foi positivo em 60 milhões de euros. É mais um sinal, mais uma demonstração de também saúde pelo impedimento financeira de vender do município. Em património, não é? Precisamente. Não. Apesar de não se ter vendido património, o resultado foi mais positivo do que no mandato anterior. Uma última nota relativamente à execução, que eu referi há pouco, foi elevada e muito mais elevada do que no mandato anterior. Infelizmente, para além de não poder contar com alienação de património, neste ano o PRR tinha uma previsão de receita de ser recebido para investimentos por parte do município de 140 milhões de euros. Ora, o município recebeu apenas menos de metade destes 140 milhões de euros, 62 milhões de euros, e uma parte significativa apenas no último trimestre. Apesar disso, a execução foi elevada, apesar disso, foram construídas creches, centros de saúde, foi construída mais habitação do que alguma vez tinha sido construída na cidade de Lisboa, e, portanto, o que eu queria dizer é que, falando em contas, e as contas são o que são, os números são o que são, e os números revelam saúde financeira, capacidade de execução e capacidade de fazer mais. Carlos Artinson, falta ouvi-lo assim. Sim, imagino que também é favorável a estas contas da Câmara. Hoje falta-nos aqui também a Cabo Madeira para ter uma voz mais dissonante. Deixa-me só interromper. Sim, diga-lhe. Não, longe de mim querer corrigir, mas não sou favorável às contas. As contas são o que são, como sim, eu terminei a dizer. Sim, uma opinião favorável às os contas, foi o que eu disse. São favorável o que às são. Contas. E, portanto, aliás, se calhar por isso, é que a Ana Jara preferiu não falar sobre as contas, porque os números são o que são e os números são positivos. Vamos a isso, Carlos. E são positivos, embora, aparentemente, quando a pessoa vê uma notícia de jornal ou de qualquer coisa, diz que um resultado líquido negativo de 9,9 milhões de euros. Mas a seguir dizia que era menos negativo do que o anterior. Mas às vezes as pessoas ficam só pelo cabeçalho e ficam a pensar, ui, que isto está a correr mal. Não está a correr mal, houve muitos desafios, como o António Proa já referiu aqui. Saliento principalmente o PRR, que obrigou a Câmara Municipal de Lisboa para investir muito dinheiro, adiantar muito dinheiro do seu orçamento para aproveitar o PRR, e que, eu recordo-me, no início de dezembro, numa reunião que estive na Câmara Municipal de Lisboa, e até aquele dia, dos tais 60 e tal milhões investidos, havia 13 milhões que tinham regressado, e nesse dia, nessa reunião, por acaso, houve uma conversa lateral, estávamos, o Iru tinha acabado de transferir mais 13 milhões de euros. E até ao final do ano, transferiu mais, mas foi para aí metade do valor que a Câmara tinha investido, e é muito difícil, já com essas verbas transferidas no final do ano, de conseguir executar muito, conseguiu fazer a Câmara, porque isto era uma coisa que ou se aproveitava naquele momento e a Câmara concorria e conseguia criar empreendimentos, lançar empreendimentos, obra para ser construída ainda ao abrigo do PRR, ou então perdia, porque as obras têm que estar prontas até ao final de 2026. Portanto, era uma dificuldade que a Câmara tinha, e a não transferência dessa verba por parte do Estado Central, que com o último governo as coisas agilizaram um pouco mais, mas estava muito difícil que se fosse transferida, impediu até que bastantes obras na cidade pudessem andar. Chegou a ser feito um empréstimo de 50 milhões de euros para colmatar essa necessidade de resposta a obras essenciais na cidade. E, portanto, é um desafio grande que foi gerir nestas condições. Com o António também já referiu, que a não venda de património, só para dar uma ideia, o António já deu os valores, só para dar uma ideia, no mandato anterior, esses 800 milhões de euros que foram vendidos em 4 anos, era o equivalente a ter um orçamento extra. Em 4 anos teve um orçamento extra para gerir e para fazer coisas. E que o montante era equivalente a isso, mas aqui é assim, aqui, quer em relação ao que o António, quando o António frisou esse ponto, quer em relação ao que está a dizer, aqui é assim, vocês têm que se aguentar a bronca, porque como não governam com maioria, se a oposição não concordar, certo, é uma coisa que acontece, não é? O que torna ainda mais democracia. Sim, claro, tenham consciência que foram impedidos de fazer isso, mas fazendo é o resultado das eleições. Apesar dessa dificuldade, as coisas correram bem e houve um grande empenho, com um dos melhores desempenhos de sempre, com os 85% de concretização, porque uma coisa é ter o dinheiro de um orçamento e depois não conseguir alocar a obras e a realizar trabalho no terreno. E aqui foi uma taxa de execução bastante superior, não só, e volto também a lembrar que o orçamento não só tinha sido o maior até então da Câmara Municipal de Lisboa, com uma taxa de execução foi das maiores, na maior. Portanto, isto o que é que leva? É que se tenha feito muito investimento na cidade. Há muita coisa, temos também os túneis de drenagem, que também levam muito taxa dinheiro. Taxa de execução na ordem dos 85%, não foi? 85,9%, sim. E se nós formos a ver, são anos diferentes, 2021 vinhamos de uma pandemia, mas quando começamos a ver, 2021 teve um 110 milhões de euros, salvo erro, de negativo. É difícil de comparar porque vem de uma pandemia. Mas foi feita aqui uma ginástica e um trabalho muito interessante pelo Executivo, e todos nós presentes de junta tínhamos mais obras e mais coisas que gostávamos de ter visto a Câmara, que compete à Câmara manter e recuperar, e há mais projetos para fazer. Mas dentro destas dificuldades todas, há centros de saúde a serem construídos, há escolas a serem construídas, há creches também, há uma série de equipamentos, há uma aposta na mobilidade suave, uma aposta no alcatroar das ruas. Portanto, há muita coisa que tem sido feita apesar destas limitações todas. Portanto, julgo-se que é um bom resultado o que foi conseguido por este Executivo. Se as condições fossem diferentes, com uma maioria, tudo isso certamente ainda seria melhor, mas também não se podemos queixar, porque é a democracia a funcionar e, portanto, temos que respeitar o voto que os novos tempos tiveram nas urnas e tentar trabalhar e gerir as coisas com o melhor possível com o que está disponível. E acho que foi um bom ano para a cidade, foram contas, se as contas fossem, já as contas avaliam em relação ao que é apresentado o programa para esse ano, para o orçamento inicial. Se alguém tivesse alguma coisa contra, se houvesse alguma coisa, as contas teriam chumbadas, e as contas não chumbaram, portanto passaram, e não é com a maioria absoluta dos novos tempos, como todos sabem, não existe. Ana Jara, vamos agora para uma segunda ronda, 2 minutos a cada um. Ana Jara, acrescentar alguma coisa? Queria adicionar uma ideia, até contrapondo aqui um pouco o que o António Proa disse que Carlos Moedas foi impedido de vender terrenos e edifícios municipais. Ora bem, Carlos Moedas, num post, creio que do dia de ontem, inclusivamente, diz: os lisboetas pagam menos impostos. Portanto, temos uma Câmara que, de facto, não vendeu terreno isso. E património municipal, mas otorga-se de uma coisa que é de devolver dinheiro que a Câmara recebe. Portanto, em 4 anos vão sair 200 milhões de euros dos cofres municipais para quem? Para os lisboetas pagarem melhor impostos. Para quem paga, sim, para quem pagou impostos. Mais está-se metade, a referir ao IRS, mais não é? Metade, estou a falar do IRS, exatamente. Como mais metade vai para os bolsos das 10% de famílias mais ricas da cidade, que já agora correspondem aos 4% mais ricos do país. Portanto, mas que foram também cidade, quem mais pagou o IRS, certo? Certo. Está na base disso tudo. Mas o IRS é um imposto para evitar, para mitigar desigualdades sociais entre as pessoas, e para uma Câmara, recepcionando isto, poder investir e não dizer que lhe falta dinheiro, não é? Que está impedido de vender propriedade, ou enfim, a pouca propriedade de edifícios municipais, que já quase foi toda alienada. Sendo que isto, Ana, para terminar, que não temos muito tempo, mas isto fazia parte de uma promessa de Carlos Moedas de campanha, certo? A devolução do IRS aos lisboetas, ou não? Já não me lembro. Fazia, ok. Fazia. Não, isto é uma medida do PS. Eu acho que aqui o PS e PSD e CDS entendem-se às mil maravilhas. Portanto, isto é devolver, é ao contrário. É ao contrário, Robin dos Bosques, ao contrário. Portanto, é devolver aos mais ricos, retirando aos mais pobres, consolidando uma cidade mais cada vez mais desigual. Ana Jara, mas aqui é devolver na proporção do imposto que as pessoas pagaram. Pessoas, como é que é retirar pobres, uns para outros? Mas as pessoas que são mais pobres, como toda a gente sabe, não pagam IRS, certo? Portanto, estas pessoas, sim, não só não recebem não a devolução do IRS, como também têm isso serviços públicos disfuncionais, uma cidade com uma higiene urbana deficitária, etc, etc. Portanto, todos nós sabemos qual é o resultado da aplicação deste dinheiro, porque as contas podem estar certas, Eu, como digo no início, esta notícia sacou este título, não contei com o PCP para fazer, armar esta, enfim, criar aqui uma dificuldade na aprovação para terminar, das contas da Câmara por esse motivo do valor negativo. Nós não concordamos é com as opções que a Câmara faz com a disponibilidade do orçamento que tem. Portanto, é isso que eu vim aqui discutir e, portanto, não podia ser mais claro que este valor que a Câmara tem e que opta por devolver e que é maior do que está previsto investir nos mais de 60 bairros municipais, portanto, estes 200 milhões de euros dos 4 anos, já prefaz isto ou mais que isto, é mais do que se pretende investir nos 60 bairros municipais durante o mandato, é mais do que se prevê gastar nos túneis do Plano Geral de Drenagem, é mais do dobro que em 10 anos a Câmara espera receber para terminar, do contrato, Ana, de publicidade que está a enxamear as ruas da cidade com painéis gigantescos e omnipresentes que toda a gente vê e, portanto, enfim, e já toda a gente se farta de os ver. Olhamos à nossa volta e torna-se evidente que há coisas que faltam cuidar e, portanto, são essas coisas que fazem a nossa crítica e que são os ao problemas e às que importam contas resolver a partir do orçamento disponível da Câmara. António Proa, para rematar. Bom, para rematar, há uma coisa que eu não posso deixar passar em claro e eu estou, e os nossos ouvintes estão habituados a ouvir uma atitude, enfim, muitas vezes eu discordo, da Ana Jara, que é ainda assim discordante, correta, mas eu não posso deixar de dizer que a Ana Jara não foi verdadeira, não foi correta e não foi séria no argumento que utilizou. Dizer que a política de Carlos Moedas é uma espécie, e as palavras são suas, de Robin dos Bosques ao contrário, porque no caso de Carlos Moedas é tirar aos pobres para dar aos ricos, isso não é manifestamente verdade, isso é mentira. E, portanto, o PCP tem todo o direito de discordar da redução de impostos. Agora, não tem o direito é de enganar as pessoas. Não é tem o direito de dizer que esse tira aos pobres. Ana Jara, não tem o direito de dizer, porque é mentira, que tira aos pobres para dar aos ricos. Mas a questão é que devolva quem isso pagou mais. Não é verdade. Não é? Isso, Antonieta, me deixa terminar. Sentido, não é? Eu quero sublinhar isto. Sim. Não é verdade que esta política signifique tirar aos mais pobres para dar aos mais ricos. O que isto significa é devolver às pessoas o imposto que cada pessoa paga, ou seja, diminuir os impostos. Ora, eu concordo com a diminuição de impostos. Eu acho que, se for possível gerir a cidade como gerir o Estado, com as pessoas a serem menos, a não terem um esforço tão grande no pagamento de impostos, isso é o que eu defendo. Carlos Moedas pôs isso em prática e fez mais. Onde é que foi buscar recursos alternativos? Ao aumento da taxa turística. E ainda bem que o fez. A taxa turística aumentou significativamente por iniciativa de Carlos Moedas e ainda bem. É pedir a quem visita a cidade, a quem não é lisboeta, que contribua para a gestão da cidade. Em relação à diminuição do IRS, à devolução do IRS, não é tirar aos mais pobres, é devolver impostos, diminuir a carga de impostos que as pessoas portanto, pagam. Portanto, a quem pagou 20 devolve-se mais do que a quem pagou 10 ou 5, não é? Naturalmente, pronto, se as pessoas sentido pagam mais, recebem mais na proporção daquilo que pagam. Carlos Anderson, para terminar, dizer uma coisa. O aumento de empréstimos que foi feito, é bom que os lisboetas tenham consciência disso. A Câmara de Lisboa teve que contrair empréstimos, no essencial, por dois motivos. Por um lado, está a fazer um investimento como nunca foi feito no Plano Geral de Drenagem, mesmo e se obrigou à necessidade de recursos financeiros, e depois teve que contrair empréstimos porque a oposição na Câmara Municipal de Lisboa não permitiu que se vendesse património. Se pudesse ter vendido património, não tinha contraído empréstimo. Carlos, dois minutos também. Só dar destaque, porque a Ana Jara fez aqui, tinha-nos faltado tanto a mim como ao António, o merecido destaque ao cumprir de uma promessa eleitoral que foi honrada mais uma vez, e dizer que as câmaras municipais de Lisboa podem receber 5%. Recebem 5% do IRS. Quando nos novos tempos entraram em funções, quando o engenheiro Carlos Moedas entrou em funções, havia um 2,5% que era devolvido. Portanto, a Câmara ficava só mais, não é? com 2,5%. E neste ano, Julgo que se concluíram mesmo os 5. Estamos mesmo com tudo. Portanto, no próximo ano, a Câmara de Lisboa não ficou com dinheiro nenhum que podia ter ficado desses 5%, que lhe podiam ser destinados. E esse dinheiro não vai para o bolo geral, é devolvido às pessoas que pagaram impostos na cidade e, portanto, é uma mais-valia conseguir gerir a cidade com menos impostos a saírem do bolso de cada um. Ana Jara, quer uma frase para terminar ou não? Não, eu acho que porque vamos passar ao António Prolato por causa do fato. É óbvio, é explícito que a vida da cidade não melhorou e, portanto... Tudo isto que é o imposto municipal, que são as várias formas de arrecadar dinheiro que a Câmara tem, de facto não contribuíram para a melhoria da vida das pessoas. Os lisboetas vão avaliar essa gestão da cidade nas próximas eleições. Obviamente, claro. Muita propaganda pelo meio, foi por aí onde eu comecei. Mas é assim, a propaganda não limpa ruas. Portanto, a propaganda, as pessoas também conseguem ver aquilo que é o estado da sua cidade. E, portanto, medidas estruturais, medidas estruturantes, enfim, que não sejam que não seja temos que ir ao fado, o queixume. Olha, Jara, o que é estrutural se não o maior queixume, investimento sempre em habitação? Ou o Plano Geral de Drenagem, que é o maior investimento de sempre feito na cidade de Lisboa? Isso não é infraestrutural. Isso é infraestrutural. A cidade desigual, isso são infraestruturas. Os bairros municipais, as questões que... Maior até investimento centros, de sempre. Os centros intergeracionais, Carlos Moedas. Muito bem, agora muitos temos que anos, permitir. Muitos bem. Anos sem, sem habitação sim, construída. Era eu que estava muitos a falar. Não, mas estava aqui num tempo mas, extra, que é a terceira vez que fala. Era o tempo extra, mas é só para terminar. Termina a frase, então. Os centros intergeracionais, Carlos Moedas, prometeu logo no primeiro vamos ano. Vamos abrir outro nem tema, temos tempo. Esta nem é a cidade social, esta era a cidade que chegava às pessoas que têm mais dificuldades, que têm mais problemas e, portanto, seria importante ter concretizado isto. António, vamos ao fado? Vamos. O fado, eu comecei há pouco, no primeiro minuto, por falar da moraria, na prostituição da Senhora da Saúde e não por acaso escolhi este fado, é o A Festa na Moraria, também conhecido pelo fado da Senhora da Saúde, que é de Alfredo Marceneiro e é precisamente para sublinhar a realização recente da prostituição da Senhora da Saúde. Muito bem, no Fórum Lisboa já sabe que temos um podcast em arquivo.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. Para a semana contamos também, esperamos nós, com a presença da Carla Madeira, do PS, que esta semana faltou ao programa, não pôde comparecer. O programa repete, já sabe, terça-feira às 11 da noite. Muito obrigada por nos acompanhar, porque Lisboa também é o nosso fado. A noite é luz. Numa voz da vista em rua.